eu queria tanto. Em meio a este canto, te alcançar em louvor, Senhor, tu és o meu refúgio, seguro e fortaleza, a quem eu temerei ou recearei, Jesus. Feroz é o inimigo, estende a tua mão, Senhor, em ti estou seguro, não temo que virá. Jesus.